Somos poucos, somos iguais, queremos mais. Somos poucos, somos iguais, queremos mais. Educação, saúde, direitos e ideais. Somos poucos, somos iguais, queremos mais. Ser igual a todo mundo é o que queremos. Chega de hipocrisia, destruindo barreiras de uma mentirosa democracia. Como podem existir humanos com fome e os ricos que querem e riem do pão que eles não comem? Somos poucos, somos iguais, queremos mais. Somos poucos, somos iguais, queremos mais. Ser igual a todo mundo é o que queremos. Chega de hipocrisia, destruindo barreiras de uma mentirosa, democracia. Somos poucos, somos iguais, queremos mais. Somos poucos, somos iguais, queremos mais. Chega de tanta mentira, chega de tanta agonia em nossas vidas, em nossas vidas. Chega de globalização, porque ninguém aguenta essa manipulação, essa manipulação. Somos poucos, somos iguais, queremos mais. Somos poucos, somos iguais, queremos mais. Chega de tanta mentira, chega de tanta agonia em nossas vidas. Chega de tanta mentira, chega de tanta agonia em nossas vidas, nossas vidas. Somos poucos, somos iguais, queremos mais. Somos poucos, somos poucos.